Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Que eu estou falando desse jeito porque minha garganta tá coisada. Aí o nego tá todo coisado. Cheio de pereba, Beto. Tava mastigando a pizza, né? Eu achei que ele ia falar isso. É, queimou o céu da boca, né? E tal, aí ficou descascando. Aí, doido. O cara vai no rodízio do primeiro pedaço, ele come e queima o céu da boca, irmão. O cara já acabou o rodízio pra ele. Foi, não, já teve essa comigo, mas eu vou falar. Mas eu sou Diego Corleone e, mano, uma dica que eu dou é nunca compre pizza num lugar que você não conhece, cara, pela primeira vez. Mano. Passei por experiência uma semana foda. O cara não vai comprar em canto nenhum, né? Mano? O cara vai conhecer, mano. Compra pizza onde na pizzaria que você sempre tá acostumado, cara. Eu tinha aqueles caras velhos que eu não gosto de mudança, tá ligado? O cara quer comer na minha pizza a vida todinha. É isso mesmo, mas é praticamente isso mesmo. Pra que mudar? Não tem que mudar nada. Pra que mudar? Não tem que mudar nada. Aqui é o Júlio e nem ketchup e mostarda salva pizza de palmito. Troço ruim. Pizza de palmito? É, pizza de palmito. Não, pizza de palmito é bom. Depende de como ela é. Não, como ela é feita. O outro é, né? Dizer que é bom. Eu gosto, cara, é bom. E aqui é o Theo Luz e... É, eu acho que vou comprar uma pizza hoje. Ah, mano, era pra ter falado que queimou a pizza no isopor, mano. Tu queimou? Não queimou. É mesmo, mano. Ei, essa pizza do isopor, ela é... Ela é mal falada, mas ela é salvadora, mano. No final do mês, os caras só têm 10 pontos. Em comida, o tá de WhatsApp, né? O PC. O PC tá de WhatsApp. Pô, putaria, meu filho. PC mandando áudio mais direito. Mais putaria, porque ele só sabe mandar áudio, mano. Áudio de 5 minutos, o PC falando. Aí é... Não, 5 minutos não, mas é 1 segundo. 3 segundos, mexo que diabo é isso, mano. E hoje a gente vai falar sobre a melhor comida de todos os tempos da história da galáxia, desde que inventaram. Da humanidade. Pizza, pizza, mano. Melhor comida. Não, eu acho que antes de inventar, bicho, já era melhor, viu, mano? Antes de inventarem a pizza já era boa, né? É, viu? A bicha é doideira. Trazer um pouco de conteúdo ali, uns 2 segundos de conteúdo. Eu não acredito, sabia. Se você estudou pra pauta, Júlio, eu não acredito, não. Acredita que o primeiro registro de pizza tem 6 mil anos, mano. Caraca! Mas que sabor que era? Meia portuguesa, meia. Não, é calabresa, que os egípcios foram os primeiros caras que misturaram água com farinha, tá ligado? Aí foi o primeiro registro de pizza. Aí depois os gregos lá, Kratos. É, disse que quem inventou as pizzas foram os gregos. Mas na verdade a pizza redonda que a gente conhece, que é a mais doideira, foi inventada na Itália mesmo, né? Foi em 1880 e pouco, lá em Nápoles, na Itália. O formato da pizza do Egito lá, do Tutankhamon, devia ser de pirâmides, né? Aí devia ser a maior merda pra comer. É, foi daí que começou. Onde é que começava, né? Foi daí que começou o meme do Manel fazendo triângulo no rodízio, né? É por isso que o pedaço de pizza é triangular, né? Pra lembrar as pirâmides aí, a outra. Tipo isso. Mas, cara, é sério, respondendo a pergunta que o Joel fez lá no início, Cara, eu acho que eu não lembro a primeira vez que eu comi pizza, cara. Eu como tanta pizza. Acho que nem quando eu era pivete eu cheguei a lembrar qual foi a primeira vez. Mas tu tem recordação de tu comendo pizza criança, mano? Tenho, pior que eu tenho, filho. Eu tenho, filho. Quando eu vi a primeira vez uma pizza, mano, foi nas Tartarugas Ninja 2. Cara, não, pra você ver... Quando eu já tinha Tartaruga Ninja, eu já tinha comido pizza pra cacete já, tá vendo? Eu tinha comido pra cacete. Odinho, até a gente tava comentando em off a pizza dos Estados Unidos, né? Que é aquela pizza zona seca, sem queijo, né? Que o cara come na mão tranquilão, né? Mas as dos Tartaruga Ninja era massa, né? Bicha toda recheada, zona. Não, é do desenho. Mas você sabe que os caras são tão liseiros que a experiência de pizza americana é só no Tartaruga Ninja. Vendo, né, as pizzas. Nisso eu não posso reclamar, eu sempre comi pizza, mano. Aqui em casa nunca teve miséria, não. Porque é a comida que todo mundo aqui mais gosta de comer, cara. É pizza, cara. Eu me lembro que a minha mãe, ela fazia pizza, só que a pizza dela que ela fazia era de liquidificador. Aí a massa ficava mó paia, zona assim. Aí a nem pizza parece... na frigideira. Eu já cheguei a comer pizza assim também, que o cara faz a massa no liquidificador. Porque a massa da pizza, ela parece um pãozinho, né? Um pãozinho e tal. Só que a massa dela, de liquidificador, mano, parecia um, sei lá, uma gelatina. Já bem sim. Ah, tem que falar pra sua mãe colocar mais farinha na massa, caramba. O brasileiro prostitui as comidas, tá ligado? Não, sempre ouvi dizer que o sushi brasileiro não tem nada a ver com o japonês. Não, tá ligado? Não tem. É, eu não sei aí, mas aqui os caras estão passando dos limites na pizza, mano. Coração de frango. É, pizza de bife com batata frita. Pizza de estrogonofe, mano. Eu acho que eu ouvi uma pizza de batata frita mesmo, ó. Não, pizza de sushi já tem aqui em São Paulo já. Eu já vi na pizzaria que a gente compra pizza aqui. Os caras fazem pizza de sushi, mano. É sério. É umas fotos, mano, daqueles memes, mano. Que os caras compartilharam a pizza, mano. O cara botou um frango inteiro, mano, assado no meio da pizza. Não, mas aí é tipo, é aqueles combos que você pede, né? Que nem, eu tava vendo uns vídeos no YouTube lá, os caras meio que pedindo essas pizzas de por metro, que tem aqui até em São Paulo também. É pizza, praticamente ela tem um metro de. Assim, de largura pra você comer, tá? Só que o preço da pizza é cruel. É R$270 uma pizza. Só que ela vai tudo. Não, mas ela vai tudo. Ela vai todos os tipos de. É tipo um x-tudo de pizza, tá ligado, Joel? Os caras pedem pra fazer um hambúrguer com tudo, que vai tudo, desde bacon até presunto. Tem nessa pizza de R$270. Mas é muito grande, cara. Sério. Depois tem vídeo na internet. Eu vou colocar pra você depois, pra você colocar no post. Mano, tem umas pizzas cabulosas aqui em São Paulo, cara. Que já esse cara não pega a pizza pra botar na caixa, não. O cara pega com a pazona, aquelas de pedreiro, né? Pra assar os caras, se não me engano, ele tem que assar a pizza por etapas. É assim, cara, essa pizza não é uma carvoaria, né? Porque no forno não cabe. Começar aqui a falar as verdades. Não vai cagar, não, mano. Não, sim. Falar as sim, verdades. Ah, a primeira verdade é que mussarela não é pizza, né, Vitor? Pizza de mussarela, mano. Não, os caras falam, na verdade. É tradicional. É tradicional. Mussarela é pão com queijo, mano. É pão com queijo e acabou. Eu também acho que mussarela é tão paia, mano. Nunca peço uma pizza de mussarela. Não, mano. Mas vai conversar com o italiano pra vocês verem. Vai conversar com o italiano. O italiano, ele fala que essas pizzas, a pizza tradicional mesmo, é só a pizza, que o molho, a massa, o molho, e a mussarela e a azeitona. Mas a primeira pizza que se tem notícia é a margherita, né? Que é aquela que vem com queijo. Napolitana, exatamente. Que foi feita... Búfala. Isso, mussarela de búfala, manjericão e molho de tomate. Foi a primeira pizza... É redonda do mundo, né? Na Itália, né? Então... A búfala. Você já ouviu? Búfala. Alguma búfala. Fala, eu já falo logo. Essa mussarela é ruim pra caralho. Não gosto. É porque se for leite de búfalo, tem outra conotação. É. Isso é de búfala mesmo. Mas mussarela de búfalo eu não gosto. Eu já falo logo. Não gosto. Quem gosta de comer isso na pizza, eu não sou muito fã, não. Vamos confessar uma coisa, mano. Pizza de frutos do mar, peixe ou qualquer outra coisa do gênero, já tá errado. Ah, pizza de camarão. Ah, sei lá, mano. Pizza de peixe? Não, pizza de alite eu gosto. Eu gosto de pizza de alite. Que coisa melhor que você pegar uma pizza da hora de alite, Você comer ela e depois você tomar um copão de Coca-Cola, não tem coisa melhor. Que aí a pizza vai ficar salgada. O João fala pizza de peixe, o cara imagina o peixe com uma tainha em cima, uma traíra, né? Não, mas é uma alite, mano. Alite é peixe, você não pode falar nada. É uma moreia, zona. Uma moreia. Tá, pizza de camarão. Vocês gostam de pizza de camarão? Ah, camarão não. Mas camarão é caro, mano. O cara bota só o rabo lá e diz que é pizza de camarão. Uma das polêmicas que eu já entrei com o Dinho, até queria uma opinião do Manel. É que o Baitolo não deixa botar ketchup na pizza, mano. Não pode, não pode. Ketchup pizza... foi inventado pra isso. Não, mano. Pode, pô. Não, pizza eu já falo logo, eu sou radical em relação a isso. Pizza você não pode colocar nada em cima a não ser azeite. Senão você estraga a pizza. Mano, sério, que coisa mais zoada que você colocar ketchup, mostarda na porra da pizza? Você estraga a pizza, mano. É, mano, tem umas pizzarias novas que abriram aqui perto de casa, mano, que as bichas se garantem, doido, mano. Ah, aquela pizzaria lá, mano, ela ali da esquina ali, Ligue Pizza, que tu pediu uma vez lá da RPG. É Ligue Pizza, vida, da pizza. Ligue Pizza. É, macho, é bom, macho. Aí, a gente, mano, nunca, se fosse nessa tua opinião, eu nunca ia descobrir. Ah, cara, em pizza eu sou mais tradicional. A gente sempre compra onde a gente sempre tá acostumado. Por isso que a gente fala, a gente faz amizade com o dono da pizzaria. Mas essa aí que tu também, sempre tá acostumado, também já foi uma primeira vez, Beto. É, lógico. Né? Aí, mano, toda vida que eu passava em frente... Aí eu cabia o argumento dele, né? Ficou até calado. Não, mas aí o que a gente já conhecia. Na verdade, eu sempre meio que a gente faz amizade com o dono da pizzaria pra depois comprar, tá ligado? E nem tem vez que eu já tive... Tem que conhecer o cara primeiro pra ter... Sério, mano? Não, eu tô falando, mano. Comprar pizza é uma arte, mano. Não tem essa... O Dinho passa em frente à pizzaria, né? Dá uma olhada. Adiciona o cara no Facebook, no WhatsApp. Ô, mano, quer que não, o meu irmão tem o contato do dono da pizzaria. Toda vida que a gente passava em frente à Ligue Pizza, a minha mulher, não, vamos pra uma pizza aí. Ela, deve ser uma merda esse canto aí. Deve ser um Ligue. Deve ser uma merda. Cara, e as tipo cadeiras lá, tudo de madeira, mano. Aquelas cadeiras de metal dobrado, assim, da escola. Eu quero diabé isso aí. O Manel pediu uma lá, pizza zona doideira, mano. Vem, de onde é isso aí? O Manel que pagou ainda, né? É, acho que foi. A pizza fica mais gostosa quando o cara paga. Na ex-empresa nossa lá, a gente criou uma mini tradição que era ir no rodízio no aniversário da galera, entendeu? Uhum. A gente ia no rodízio de pizza na hora do almoço, doido. O cara comeu rodízio de pizza no almoço, é putaria demais, mano. Como é que o cara trabalhava de tarde? Mas almoçar pizza é massa, viu? Almoçar pizza assim, na hora do trabalho não. Eu prefiro, eu gosto de meio que, não é a pauta, mas eu gosto de comer rodízio de carne e à noite meio que fazer um rodízio de pizza, né? Então, história boa de rodízio, mano. A gente foi, acho que foi no aniversário do meu pai, alguma coisa assim, ou do meu irmão. A gente foi numa pizzaria de rodízio, né? É só o filé, não sei o que, paga só uma vez, come à vontade. O cara vai com a calça de elástico, né? Só paga o refrigerante, né? Só paga o refrigerante, aí o PC lá, ele toma dos outros, né? Aí meu pai comendo que só uma porra, mano, lá, as pizzas lá, com não sei o que, comendo as pizzas. A gente voltando de carro, mas ele, mudou de barriga aqui. Porra, não sei pra que vocês inventaram essa pizzaria. O cara deixou meio rodízio no banheiro depois, né? Meu pai no rodízio de pizza, né? Chegou assim, a pizza de camarão. Aí ele, vixe, rapaz. A pizza de camarão. Aí comendo lá, cadê outra, não sei o que. Eu tô com vontade de comer pizza, uma doideira, mano. Nossa, pior que é, mano, deu uma vontade pior. Agora, tá falando de pizza essa porra, a galera deu vontade de comer. É, mas o cara fica sem nada, né? Logo direto, mano. Não, os caras só falando coisa gostosa, hambúrguer, pizza, carne, rodízio. Graça é porque o cara fica repetindo o nome direto, mano. E uma parada que eu tinha preconceito era pizza doce, ó, não sei se vocês tiveram de início, assim. Tá doido, é, macho? Pizza não, de chocolate é bom demais, mano. Chocolate, uma pizza de goiabada com queijo, pizza de banana. Não dá pra mim, não. Eu não, é bom. Não. Canela. Banana canela. Com canela, mas aí é putaria demais. Nossa, é louco. Um chantilly, né? Pelo amor de E uma com canela, canela é a cor da, pizza, das coisas que eu mais odeio na sorvete, vida. Tipo, pizza com chocolate, com sorvete, o cara joga, coloca uma bola de sorvete em cima da pizza, aí vai derretendo o sorvete, é bom demais. Isso é louco, é bom pra caramba. É muito bom. Mano, pizza, que nem eu falei, o bagulho é meio que uma religião, mano. Aqui em casa, a gente meio que respeita a pizza, tá ligado? Tipo... Os caras veneram, né, a pizza. É, mano, tem que venerar mesmo. A gente não, tem que fazer, mano. É só não pegamos um dia ainda pra a gente fazer que nem o Joel aí, porque o Joel é meio hipster. O Joel gosta de fazer a massa e fazer a pizza dele. É, então... O Joel não é hipster não, o Joel é mão de vaca mesmo. Ele vai lá e compra tudo na promoção. Ele compra uma peça de queijo, ele faz 300 pizzas no ano. Teve uma vez que eu tava fazendo uma pizza, né? Tava com fome aqui, aí, eu vou fazer uma pizza e tal. Aí o cara tava só com uma filepinha de queijo coalho. Não, dá pra fazer um pizza gigante. Fazer um pedaço de pizza. O cara usando ali uma filepinha de queijo pra fazer uma pizza zona gigante, velho. É, João, mas tu acha que fazer em casa é mais barato? Eu tô dizendo assim, porque a massa é até barato, mas o condimento ali, o recheio é caro, mano. Queijo, calabresa, essas paradas eu acho bem caro, mano. É, não sei, fazer eu em acho casa. Que... Porque depende, tem muita pizza de... Hoje em dia, mano, tem as famosas pizzas de 10 real, né? As cara... do mercado, né? Tem as de 10 com... Agora acho que é moda, né? Isso aí, acho pizza de 10 real. Isopor, né? Ah, tem o meu irmão falou que tem um maluco lá perto da casa dele, né? Que tem um cara que sai vendendo na rua, mano. Vixe. Pizza 10 reais, é. Ele tá com uma mica, né? Não sei se é uma pique, e o cara sai vendendo pizza 10 reais. Eu não sei se é pizza grande, não. Mas o cara vendendo. É pizza cara... grande, mano. Eu sei que aqui tinha um carrinho das também, firras. Mano. Aqui tinha um carrinho das firras. Firrazão ali. Aqui também tem. Um real, uma esfirra. Outra coisa que é boa também, esfirra. Mas tem que ser aquelas massas mais grossas. Não gosto de massa muito fina, não. Tem que ser massa grossa, que nem onde a gente pede pizza aqui. Então, tu prefere a grossa que a fina. Sim. A massa. Mas, Eudinho, tu é hipster da. Tu é hipster da esfirra também? Tu gosta da esfirra redonda ou aquela clássica triangulona? Não, redonda. Redonda. Esfirra aberta, redonda. Né, cara disso. A esfirra aberta do Habib, né? E tem que... E a mesma parada da pizza, você não pode colocar vem nada doido. Em cima. Só o Habib virou o que é hoje, porque ele vendia a esfirra 20 centavos, né, na época, no início. Eu lembro dessa centavos. Época, mano. É, mas a esfirra de calabresa é a melhor, mano. É época uma... boa, mas de 39 centavos, mano. Porque na época que eu fui comprar, mano, fui uma vez lá comprar o Habib's, pedi 20 esfirras, né, achando que ia dar bem baratinho. É barato, não sei o quê. Aí a mulher mandou a conta, R$42. Eu, quê, mano? Tu é doido, é? Não era 39 centavos. É porque 39 centavos era só de carne. O João só pedindo de queijo. Foi não, João. Queijo, calabreso. Foi, meu. Pô, bota aí 10 de queijo, 5 de... Isso aí era pra enganar o cara, mano. Agora eu não sei como é que é, mas tinha umas promoções. Cada dia era um sabor que era promoção. Aí teve um dia que meu irmão veio com uma caixa de madrugada aí, com esfirra do Habib's. Era uma esfirra, acho que era portuguesa, sei lá. Ele falou que pagou acho que 50 centavos nas esfirras, cada uma, sei lá. Só dar um recado pros ouvintes aí, quem não acompanha o Instagram do Asila tá perdendo. Ao João fez a saga dos copos do Street Fighter, então. Esse aí, tá aí. O bicho com 20 galão de suco, mano, só pra comprar os copos do Street Fighter. Achei. São quantos copos, Joel, mano? Só um ou dois? 12. 12 copos. 12? Caraca. Mas você comprou refrigerante mesmo pra tomar ou você comprou os copos à parte, separado? Ah, foi o suco. O cara tem que comprar o suco, o refrigerante e aí vem. Eu disse, tem que ver a foto, mano. O João assim com os copos na mão todo feliz aí na parte de trás, 5 garrafas de suco em cima do banco. Aí é foda, mano. Mas aí saiu oferecendo os bichos, mano. Não, todos não, tem uns 6 aqui. Eu queria o do Guile, mano, só que o do Guile tá faltando em todo canto, mano. Já é isso. O cara vai montar o Street Fighter 2. Rodou a cidade toda atrás, ó. O cara vai montar o Street Fighter 2 lá, os caracteres só com copos, só fazer vídeo lá, com os copos brigando. Ó, oh, interessante, uma ideia boa. Eu achei massa, foi na... Tava eu, Bala, o Igor, o Giovanni lá do grupo do Asilo e o Thiago, o cara que é do Asilo também, lá do grupo do Asilo. Aí, mano, ele pediu assim, ele viu a gente pedindo esfirra, né? Todo mundo ali pedindo esfirra. Não, ele pediu assim, não, me dá uma pizza de calabresa. Aí ele tava com o cardápio com aberto, né? Com a foto da pizza de calabresa do Habib's. Aí quando a pizza veio, veio só calabresa, né? Ei, Deus, aí... A pizza do Habib's é muita sacanagem, mano. É só a massa e a calabresa. Pizza de calabresa que é só calabresa. Aí ele olhou assim... Joel, é o seguinte, na edição você usa a trilha aí do plantão da Globo, cara. No momento que meu irmão trouxe uma esfirra pra mim comer no meio da gravação agora. Tô comendo uma esfirra de queijo. Sensacional. Plantão da Globo. Eu pensei que tinha morrido, era alguém. Aí, de repente, ele olhou assim a pizza e... Gabi, é isso, mano. Cadê o queijo? Aí os caras, assim, tudo se olhando, assim, né? Ah, tem queijo não. Ah, mas Gabi, essa pizza é só calabresa. Chama aí o gerente aí. Aí o cara foi reclamar com o gerente. Aí o cara chegou assim, aí, não, porque essa pizza aí já é padrão aqui do Habib's. É a moda da casa, é sem queijo. É, ele aí falou exatamente pizza. Assim. Ele, e essa pizza aqui dessa foto? A pizza da foto tinha calabresa e queijo, né? Pô, baixo. É. Aí o cara falou assim, não, essa daí é a pizza à moda. Essa que tu pediu é a de calabresa. Eu já dei isso aí, mãe. Não, porque as nossas pizzas não tem glúten. Olha aí dentro, doido, eu quero saber disso não. Aí, doido. Pizza sem queijo é a mesma coisa que cachorro quente sem salsicha, doido. Não dá não, velho. Verdade. É o pão, só o pão, né, de cachorro quente, é. Né, porque... É a moda da casa, é só o pão puro com molho. E o que eu achei putaria, mano, uma vez a gente tava no shopping, eu, Manel e Thiago, um Batman. Eu tinha que ter ele, né? Aí esse bicho chega, vou ali comprar uma comida ali e tal pra assistir o filme aqui. A gente foi assistir o quê, Manel? Cavaleiro Zodíaco, foi que ele tava também junto. Poxa, era. Chegou um filme desse aí, mano. Aí ele chegou, mano, foi lá na lanchonete, pediu uma única unidade de fatia de pizza. Cara, só quer ser americano, né? Eu não consigo, não, mano. O cara comprou um pedaço de pizza só. É. Comprou um pedaço de pizza pra ele comer? Eu não consigo fazer isso, não, mano. Só como de 3 pedaços pra lá, mano. Cara, tem que comer. Tem que comer bem, mano. Pizza. Se o cara oferecer uma fatia, não é nem pizza, não. Manda se não. Eu também eu xingaria o cara, mas agora eu quero perguntar pra vocês, quantos pedaços vocês, não em rodízio, em casa, assim, porque em casa a gente meio que se contém, mas também nem tanto. Quantos pedaços vocês conseguem comer de pizza? No padrão é 3 pedaços, no mínimo. Não, o padrão é não sobrar, mano. Só ficar a caixa e a marca. Não, mas aí você tem que dividir, geralmente assim em casa, eu consigo comer uma pizza mundo. Inteira. Eu consigo comer uma pizza inteira sozinha, 8 pedaços. Não, o padrão é eu comer mais que todo mundo. Se tiver... Eu tenho, sempre tenho que comer uma mais que alguém, entendeu? Então... Seu filho ainda, ele tá pequeno. Questão de honra, né? A conta é essa. Tem 8 fatias... Na casa do Manel sempre é uma tensão, mano. Porque o Lulu aí, bicho, não brinca, não. Uma tensão. O cara chega ali com as caixas de pizza, mano. O Lulu já vem logo andando com a mão na barriga, assim, fazendo movimentos circulares na barriga. Chegou a pizza. É tipo Hobbit 1, né? Com a porrada de anão, né? Eu tava falando aqui, mano, quando o cara tá em casa assim, numa boa com a mulher, aí o cara pede uma pizza, né? Aí enquanto a pizza não chegou, chega uma visita, mano. Vixe, mano. Aí o cara fica naquela tensão da visita ir embora antes do entregador de pizza, tá ligado? Vocês não fizeram isso, não? Vocês não guardaram a pizza, não? No fogo, no forno? Várias vezes a gente em casa aqui, chegou uma pedimos pizza, a gente ia começar a comer e chegou um pessoal. Aí a gente não, fez doido, o quê? Você não entendeu, a pizza... A visita chegou no intervalo que tu pediu e não chegou ainda, entendeu? Ela tá no meio ali. Uhum. É, tá no meio do pedido e a chegada. O caminho, né? Aí, o cara ficou olhando o relógio o tempo todo, né, mano? Só uma vez, caraca, quanto tempo essa pizza vai chegar e esse cara vai embora. Não, macho, o mais comédia, macho, é o Lulu, mano. Macho, o Lulu, macho, ele tem um radar, mano. Só pode. Sexto sentido, é. É, mano. Toda vida, mas que eu comprava qualquer coisa, mas que é fora do cardápio aqui de casa. Qualquer coisa que não é... Essa criatura brotava qualquer do chão. Qualquer coisa que não é arroz e feijão. Lulu é quem, Manel? Lulu é seu irmão? O que que ele é? É meu sobrinho. Ah, tá. Macho, era incrível. Eu pedi uma pizza, pronto. Ele tava lá na puta que pariu. Ele aparecia. É, ele aparecia. Aí eu pedi aqueles sanduíches do Habib, sei lá de onde for. Lá vinha ele. Aí entra abrindo o portão. Eu, que diabo é isso, mano? Esse bicho tá esperando lá fora, tá, mano? Sentindo o cheiro, ele vê o entregador entrando. Eu, opa, é ali que eu vou comer. É, o Lulu já tinha... O Lulu já tinha grampeado o telefone do Manel e ele nunca tinha se ligado. Eu já falei isso uma vez pra ele. Eu, mas tu tem uma câmera aqui, é, mano? Aí ele veio todo desentendido, né? Não, por quê? Porque toda vez que eu peço uma coisa, tu chega, mas junto com o negócio. Pode, mano. Aí a putaria é como é que ele fala, hein, Manel? O jeito dele falando, hein? Ei, Manel, um pedacinho aí. Como é que é? Já desisti, mano. Dá um teco nele. Tá um pedaço pra mim. É louco, mano. Mas é cruel, mano. Dividir pizza é cruel, mano. Principalmente quando você pede uma. Que tem. Eu não consigo entender. Tem uns lugares que os caras pedem uma pizza, mano. Pra uma família, mano. É família de 5 pessoas. O cara, vou pedir uma pizza. Caramba. Uma só pra mim, né? O cara assim. Não, mas é tipo isso mesmo, vou pedir uma só pra mim, tá ligado? Tipo, aqui em casa a gente tinha o quê? 4 pessoas? Mas faz a conta aí, João. A família do Dinho tem 4 pessoas, ele pede 3 pizzas que vem 12 pedaços, mas faz a conta aí, mano. Dividir não, quantas fatias. Não, 12 não. É 8, já é o padrão. Aí o quê? Aí sobra pro outro dia, eu como pra caramba, o meu irmão come, minha mãe come, meu pai come também. Aí sobra, tipo, pede 3 pizzas, mas dá pra comer no outro dia. A gente ficou puto, porque voltando, a gente pediu aquela 3 pizzas, meia hora depois a gente já tava com fome. Aí meu irmão ligou lá e falou assim, não, vamos pedir mais pizza, mano. Cara, porque... não, vamos pedir mais pizza, mano. Cara, não, pede 3 pizzas, família. Não. Maracanã, como é conhecido aqui, pede mais 3. A pizza era fina, ô Júlio. É, por isso que a gente pediu mais, mano. Aí, a gente pediu. O Dinho literalmente trabalha pra comer, né? Que ele gasta tudo com comida. Oh, tinha uma época, filho, que em casa a gente tava fazendo isso. A gente meio que tava. É, tinha conta na pizzaria, cara. Tinha uma época que tinha conta. O cara anotando no caderno. É aí sério? O Dinho olhava assim, ó, pagar o aluguel ou comprar uma pizza? Não, tinha época que fazia assim, a gente chegava lá, ficava devendo a pizzaria, falava assim, ó, liga lá que depois a gente passa lá e paga, e aí fazia isso mesmo, chegava lá época de perto de receber, pegava dinheiro de todo mundo, então ia lá e pagava a pizzaria. Assim, aí, ó, aí o cara ia lá cobrar a pizza na casa do Dinho, aí não tinha dinheiro, o cara levava a televisão. Não, aí também não. Não, a gente fazia isso, filho. A gente meio que chegava por mês, em vez de... Porque ia gastava, por exemplo, cada 80, 90 reais, ou dependendo de qual pizza você comprar, é 115, 120 reais por vez, a cada 3 pizzas. Mais refrigerante, taxa de entrega, 100 e poucos reais. Aí por mês, mano, você não vai ficar pagando tudo isso por semana. Pagava por mês, aí ia lá, pagava 300 pau na pizzaria, tá ligado? E como que eu falei, a gente conhece o dono da pizzaria, mara, o cara mano. Deixava, mano. O meu irmão, ele tem o um WhatsApp do dono, mano. Ele quer pizza, ele manda o um WhatsApp pro dono, mano. Ele nem liga praticamente mais. Ele fala assim, eu vou pedir pizza. Aí já... O cara chega em casa, a galera pediu pizza, né? Antes do cara chegar. Vamos uhum. ver o que aconteceu comigo, mano. O cara, sendo que é sempre a mesma putaria, mano. Meu irmão pediu 2 pizzas uma vez, aí eu cheguei em casa do trabalho ali, o cara com fome, aí, vamos comer aqui a pizza. Não, aí o cara só... Minha barriga tá doendo, mano. Só sobra as pizzas de frango, mano. O cara só deixa... Só mas, deixa mas, de frango é bom também. O ruim aí, é assim, meu sabe uma pai, parada meu... que eu fico bolado? Quem come a pizza e deixa a borda, ó, mano. Isso me depende. Isso aí eu achei depende. Curioso, ó, mano. Depende. O cara, só não, o cara só não come a caixa porque é antiético, né, mano? Uma borda, mano. Não, eu fui na... Apesar que eu já lambi a caixa uma vez porque tinha um saco de queijo na caixa. Eu já lambi a caixa. Já. Eu faço já, mano. Tem uns tecão de gorgonzola na caixa, filho. Eu lambo a caixa. Não ligo, não. Vou deixar lá pra jogar no lixo. Eu não, eu lambo a caixa. Isso aí eu achei curioso, porque uma vez eu fui na pizzaria com o Neto, o Manel, o Bala, eu acho que tava também, o Jota. Aí a galera comendo e o Neto só deixando ali as bordas. Só aquela meia lua zona assim, das bordas assim, e uma porrada em cima do prato. Não, mas conhecendo o Neto, ele levou a bota depois, não levou não. levou a borda pra casa, tava merendado. Não, mas em rodízio isso aí é aceitável, porque o cara diz que a borda enche mais, né? E o cara que faz isso aí é pra comer mais mesmo, então no rodízio é aceitável. O cara que faz isso no rodízio, ele também toma um suco de abacaxi pra esvaziar pra comer mais, né? Uma água com gás, né? Achei massa no rodízio que meu pai foi, porque a gente foi todo mundo no rodízio. Aí o cara trouxe uma pizza, né, que era picante, é o molho dela. Aí ele comeu e ninguém tinha pedido refrigerante nem nada, né? Isso é uma furada. Aquela pizza mexicana, né, que fala. É a pizza. Aqui em São Paulo os caras chamam de baiana. É, é baiana, baiana, é baiana. Pizza de calabresa, os caras metem as pimentas na pizza. Tá? Aí, é cheiro de pimenta. Não, não. Aí ele pegou assim a pizza e começou a comer, né? Aí começou a arder a língua, né? Só assim. Aí ele assim, não, me traz aí um refrigerante aí, quanto é? Ah, R$9. Aí só... uma latinha. Ah, então deixa aí o refrigerante aí. Vamos comer assim. Ei, Deus, só que... Ei, João, sabe o que é putaria em rodízio? O cara vai naquele rodízio da empresa e na hora de pagar, né? O cara puxa o cartão de crédito e a galera vê, né? Ixi, aí vamos dividir aí, depois. Eita. A gente paga. É, você é louco, aí você nunca mais vê o dinheiro. Eu não costumo fazer isso, não, cara. Sério. É, a putaria é essa daí. Que... O cara pega pra pagar no cartão, né? Aí o cara fica com o dinheiro, mano. Só que no meio do caminho, né? No meio do... No meio vai se passando, o cara gasta. Cara gasta. Não, isso quando a galera pagou na hora. Se pagou na hora, tá pago, mano. Se o cara vai falar que vai pagar depois. É, o cara fala, eu pago depois, quando eu receber, eu te pago. Você é louco. Você nunca mais vê o dinheiro, mano. Você nunca mais vê o dinheiro. Ou, então, quando às vezes você fala, vamos dividir a conta. Aí os caras vão lá e pegam aquelas coisas que você nem bebe, tá ligado? O cara pede aquelas batidas de cereja com coco. Oi, esse... tudo. Aí o cara ainda fala, divide a conta igual. Puta, é, né? Dividiu, caramba, eu não bebi essa merda. Eu falo, mano, geralmente eu falo. Eu, por isso que eu prefiro, mano. É, a gente sai, cada um paga o que comeu, mano. Não tem essa, conta dividida, separada, mano. Eu já contei até uma história que eu e o Samuel já se ferramos uma vez no Outback lá, porque o cara que... Foi boa. Não é de pizza, cara... mas essa história foi boa, vai, fala aí. O cara quis pagar, mano, a gente foi no Outback... Não, mas o cara pinchinchar no Outback também é demais, né, mano? Não, não é pinchinchar, não. O cara sabe que ia gastar uma costela ali. Não, mas não é, não. Não é pinchinchar. A gente foi, eu já tinha avisado pro Samuel, pra você ver como é que é. Eu tava sem dinheiro, porque o Samuel veio pra cá e eu falei, ó, beleza, você paga pra mim, depois eu te pago quando eu receber. Ele, beleza. É, fez a mesma coisa que ele falou que é furada, ele fez, ó. Não, mas eu fiz, porque, mas ele já tava sabendo. A gente nem tinha ido. Ele me chamou pra ir, aí eu falei, ó... Eu vou, mas você paga. Aí, beleza, aí eu pago pra ele. Aí os caras chamaram, vamos lá no Outback. Eu tinha avisado o Samuel. Falei, Samuel, lá é caro. Não vamos, vamos em outro lugar. Ele, não, macho, vamos lá. E os outros caras tudo rico, né, mas lá... É, vamos, os caras tudo Outback. Com dinheiro no bolso. Os caras, vamos lá no Outback, beleza. Aí chegamos barato, lá, comendo, bebendo. Não, comendo, se você for ver bem, se fosse só a conta no final ia dar R$50, R$60 pra cada um. É, não é tão caro. Se você for em galera, ele fica mais em conta do que você ir sozinho. Aí, só que a gente foi em 4 pessoas. Aí, resumindo, na hora de pagar a conta, beleza, todo mundo já fazendo as contas. Aí, ó, vamos dividir a conta e todo mundo junto. Aí, beleza, 4, cada um vai pagar. Aí, eu falo assim, ó, vamos dividir também o dinheiro que a gente vai dar pro da comissão do garçom. Comissão, garçom. Ele é, mano, o cara atendeu a gente, o cara merece um dinheirinho, né? O cara, mano, não tem, cara, nem gorjeta, que... né? Comissão. É, cara. Não, é tipo gorjeta. Aí a parada que eu acho ultrajante é o 10%. O cara já tem o salário dele, tu ainda tem que dar 10%. Ó, cara. Só que os 10% não vai pro cara, não, né? Vai pro dono. Você não é obrigado, vai de cada um. É, é obrigado, mas o garçom, se tu falar que não vai dar, ele faz cara feio. É, mas... Só falta, né? Você só tem que falar que você não vai dar os 10% na hora de você ir embora, de pagar, porque... O cara passa o pau na nota, né? É, o cara faz, o cara simplesmente ele passa o pinto na sua colher que você vai comer, na sua pizza, ou então ele vai lá, ele mija, ele não lava a mão e pega na sua comida, tem que ser assim, tá ligado? Mas é... Resumindo, o cara, esse cara amigo nosso, ele falou, ele, vamos dividir a gorjeta do garçom, mano, deu quase, ele quis dar... Quase 50 pau só de gorjeta, mano. Tá, entendeu? Você é louco. O garçom só de gorjeta, ele ganhou 200 pau aquele dia, mano. Eu falei, você é louco. De cada um? 50 de cada um, mano. Isso, e como eu paguei depois pro Samuel, o Samuel Edu, ficou louco. O que o garçom fez pra vocês, hein, mano? Vocês pagaram tanto aí. Não, eu até falei pro Samuel. Eu falei, o Samuel, acho que o ter chupado. Corta o nome, viu, mano? Corta o nome. Tipo o nome. Eu falei, acho que o deve ter chupado o garçom, então o garçom chupou ele no banheiro, mano. Porque dá 200 pau de gorjeta pro garçom, caralho. Tá de brincadeira, eu falei, mano. Mas corta no bipo o nome dele, viu? Bipo o nome dele. Ei, já, não, toda vez que o cara fala tem que bipar, é? Não, não fala isso não, cara. Deixa bipar e já era. Mas resumindo, a conta que ele deu, o Samuel, coitado, teve que dar quase 300 e pouco, mano. Porque ele pagou a minha e depois eu paguei pra ele, né? Mas, ô, você é louco, mano. Dá quase 200 pau pra um garçom, cara. Você é louco, Dinho, mano. O Dinho e o Samuel pagando no crédito em 3 vezes, os caras pagando tudo no débito, né? Não, o Samuel pagou no débito. Eu não tinha dinheiro, aí, eu já tinha avisado pro Samuel. Samuel aquele dia tava rico. Ele falou, não, eu tenho dinheiro aqui, Dinho. Eu falei, ó, Samuel, não vamos, mano. Lá é caro. Os caras querem um lugar caro. Dinho. Mesmo entre amigos, tu sair sem dinheiro com quem tá com dinheiro é meio humilhante, né? Não, já. Não sente isso, não. Aí foi lá, aí depois ele ficou arrependido. Ele, caralho, mano, gastei quase 300 reais só na minha parte. Eu falei, ai, você quis pagar de fodão? Aí eu paguei, depois eu fiquei puto. Eu paguei, tive que pagar cento e pouco, mano, porque eu tive que dar 50 reais pro garçom. Se eu não tivesse, dado o garçom, eu ia dar, minha conta ia ser. Ei, leva mal não, que eu ia sair de babaca, não sei que eu não ia pagar 50 conto com um garçom, não, mano. Eu só paguei, filho. Só paguei porque não era o dinheiro meu. O Samuel tirou o dinheiro do bolso dele. Depois eu tive que pagar pro Samuel. Agora, se eu fosse desgraçado, eu ia falar pro Samuel. Agora, Samuel, se vira aí pra você pagar sozinho. Eu não, eu paguei a conta, tá ligado? Mas eu fiquei puto, mano. Eu ainda falei, zoei com o Samuel. Ainda falei, caralho, mano, acho que o cara deve ter ganhado uma chupetinha, tá ligado? No meio do banheiro lá pra ganhar 200 reais, cara. O cara ganhou uma chupetinha do A de história de rodízio foi massa, foi a primeira vez que o PC foi no rodízio. Mas vou pegar uma coisa ali pra comer, mano, que tá dando não, mano, minha barriga tá vendo, mano. Calma aí, vai tudo. Ei, mano. O PC, tá dando dor de cabeça, mano. A gente foi no rodízio, mano, com o PC, mano, tava aí o bala, o PC, aí esse bicho chegou assim. Aí pagamos lá, né, e tal, aí começou a vir as pizzas, né. Aí ele pegou só um pedaço, né, e ficou com os braços cruzados, assim. Aí o pessoal tudo comendo lá e tal, aí, já beijo, PC, tu não vai comer mais não, hein? Ah, mano, não vai comer não, porque o cara pode a conta dar alta aí, né, mano, sei o quê. Já beijo, PC, mano, tu pode comer à vontade, mano, paga só uma vez. Nessa hora aí, só o bala morrer de rir. Ele não sabia que no rodízio você podia comer pra caramba? É, mano. Ave, mano. PC, mano. Aí ele se levantou assim, mano. Vixe, mano, pera aí. Pensou pedir uma pizza, mano, inteira logo, né? Vai começar, mano. O monstro chegou. O cara vai pro rodízio pra comer duas fatias, não dá certo, não. Ah, o cara é tem que ir pra quebrar o estabelecimento, mano. O cara tem. O cara nem almoça, né, mano? Mas é isso, não, você tem que ir pra valer o dinheiro que você investiu, filho. Porque uma coisa que nesse país a gente não ganha retorno é do coisa que dinheiro que a gente gasta, não tem retorno de nada. Pelo menos no rodízio, filho, você come até pelo menos pra tentar estragar o estabelecimento que você come, mas tem que comer muito, cara. Você tem que comer e, se possível, ainda você pedir uma marmitinha ainda pro cara pra levar. Você paga a parte, um pouquinho a mais, que aqui em São Paulo dá pra fazer. Você paga um pouquinho a mais, acho que o preço de um rodízio, aí você pode pedir pro cara fazer uma marmitinha pra você levar pra casa, filho. Você faz isso, aí o cara fica com raiva, mas você paga. Quando era mulher que a gente ia pro rodízio, aí a toalha da mesa era aquela de papel, né? Pra não sujar a mesa com a gordura da pizza, né? Uhum. A gente pediu uma caneta pro garçom pra ficar notando quantas fatias a gente comia, mano. Tipo presidiário, né? O cara assim. O cara marcando os pauzinhos, tá ligado? Uma coisa massa que o cara compra é aquelas pizzas de supermercado, que é só aquela no isoporzinho, que é só no saquinho ali. Não, mas tem dois tipos de pizza de supermercado. Tem aquelas que é feita no próprio mercado, que é do isopor. Que é da caixa de papelão, que é da Sadia, da Seara. Tem aqui em São Paulo, tem aqui um lugar que a gente compra também, um mercado, que fica lá a mulher, que ela trabalha lá meio que numa uma gondolinha lá que ela, a gente pede a pizza pra ela, ela faz na hora e a gente vai lá e paga no caixa, tá ligado? Só que é o quê? Não é o mesmo preço de uma pizzaria normal, é um pouco mais barato. Mas é uma pizza até gostosa, honesta, cara. Você vai comer a pizza... Honesta. É. A pizza honesta. Vou te falar, não, pra mim não existe pizza ruim, não. Tudo é pizza. É, mano. Pra mim não tem pizza ruim, não. Só de banana. A de banana lá é mó paia. Vocês comeram a pizza que a gente comeu na sexta-feira. Aquela pizza era muito ruim, cara. Acho que vocês gostam daquela pizza molhada ou da pizza sequinha? Não, tem que ser a pizza... A melhor pizza que tem é o quê? Ela tem que ser a massa grossa e tem que ter bastante recheio. Nem vê com essas ideias de pizza aí. Massa eu sei que o Joel não vai querer, né? Mas é porque é o estilo de massa, mano. Tem a massa fina. É, mas eu comi uma vez, mano, de massa fina que tava massa, viu? Mas vocês são adeptos da pizza na mão ou do garfo e faca no prato? Ah, tem que ser na mão. Não. E fora tem esses caras aí que falam que a geração tá perdida, é os caras que usam pra comer pizza na mão, é o cara que usa uma luva pra comer pizza. Aí o cara não merece ir. Não, mas o cara tem que usar a porra da luva no shopping, mano. O cara sai tudo cagado, né? Não. Você usa a mão pra comer a pizza. Não, o cara tá saindo com a popota, aí o cara vai botar a mão no cabelo da luva. O cabelo da garota cheio de gordura. Não, filho. É, mas o cara tem que usar a luva, mano. Não, tem banheiro, mano, no shopping. Tem banheiro, tem papel toalha pra você lavar a mão. Tem tudo. Não existe isso, não, mano. Os caras não podem se sujar, mano. Pura, mas rapaz. A menina vai achar que eu sou um escroto, mano. A menina sai de perto de mim. É um selvagem, né? É, mano. Ela vai, pura, mano. Tenho certeza, mano. Ela vai gostar mais de ti, né, mano? Mano, cara, pizza você não vai gostar do meu p***, mas do... Gostou de comer com a mão ou não, não faz diferença, não. Aí faz diferença no lado negativo. Aquele dogão lá, mano. Esse bicho é todo porcãozão aí. Bom, aí, mano, quando tu sai com a mulher, tu come igual um morto de fome, igual o Dinho, e tu come na medida, tu come só um pedacinho de pizza e tal. Pra marcar uma presença, como é que tu faz? Não tem diferença, não. Não depende da Manel, fome. O Manel tá com a namorada, ele come a pizza de garfo e faca, né? Pra dizer que é do garfo, né? Teve uma vez que eu fui pro rodízio também. Rodízio não, comprei uma pizza grande também, pra mim e pra menina. Mas se eu te disser que ela comeu um pedaço. E tu comeu os outros 7. E ela ficou querendo, ela ficou, ai meu Deus, tá bom. Ai. Não, você tá brincando. Então vamos comer pelo menos mais um aí. Só pra me ajudar. Só pra frescar, velho. É, mas isso aí, às vezes até a menina queria e ela não quer passar de morta de fome aí. Se comigo, eu já falo pra ela, pode comer, mano. Tem miséria, não. Uma coisa que eu. Sério, não, comigo não tem que ter miséria, cara. Você não tem que passar vontade a comida, cara. Sério, você não tem que passar vontade com o negócio de comer, cara. Mano, é comida, cara. Você vai se importar com o negócio, mano. Sério, você tem que comer, cara. Achei massa. Principalmente a mulher. O Dinho falou aí de pizza massa grossa, massa fina, mas eu comi uma pizza uma vez, mano, que era aquelas gigante, né? Que é 12 pedaços ao invés de 8. Acho ela era massa fina e era boa, mas tu é doido, mas era... Aí o cara pega com a mão e dobra no meio, né? Exatamente. O cara faz um conezinho, né? Já fizeram. Geralmente eu faço aqui em casa no outro dia, tá ligado? É, porque eu gosto de comer pizza do outro dia. E eu não gosto de esquentar a pizza no micro-ondas, no forno, né? Eu gosto de comer a pizza, não gelada. Tem uns caras que gostam de colocar a pizza na geladeira e comer ela gelada. É, não, mas isso aí é a geração Stallone Cobra, viu? Faz isso aí. Aí, cara, o cara cortar a pizza na tesoura é um sinal de masculinidade escrota, né? Mano, cara, é muito bruto. Mas eu gosto de comer a pizza. Ela tem que estar, por exemplo, ambiente, temperatura ambiente, né? O cara corta lá a tesoura, hoje eu me lembro do cobrete. Da hora. Ei, doido, o cara não custava nada, o cara na cozinha pegar uma faca, né? Ele usou a tesoura. Sanduíche de pizza, vocês já comeram? Sanduíche de pizza, pegar, abrir um pão. Eles trouxeram um especialista mesmo, o Jim, leva a sério, mano. Pão francês, abre o pão francês, bota uma pizza. Uma pizza? Sanduíche de pizza, você não faz isso, não? O Jim fala como se fosse normal. Eu faço, mano, aqui em casa, geralmente eu faço isso. Pega uma pizza. Tem uma técnica aí pro cara esquentar a pizza, mano. A pizza congelada. Esquentar no micro-ondas, ela fica do jeito que ela era quando foi pré-assada na hora. Ah, eu não gosto de micro-ondas. Pizza de micro-ondas eu acho estranho. O cara pega um copinho e enche d'água. Aí bota junto ali com um prato de pizza. Ela fica do mesmo jeito, mano. Ali não sei que porra é essa, não. Aí sobe o vapor da água, é? Acho que deve ser, sei lá, mano. Aí fica do mesmo jeito, mano, que ela foi assada. É, deve ser mesmo, mano. Ah, o vaporzinho da água dentro do ambiente lá que ela está junto, aí deixa ela macia. Vamos fazer o teste. Porque fazer esse o cara teste quando bota a pizza no micro-ondas, aí a parte de cima, a parte de baixo fica geladona, né? Aí o queijo não tá pegando fogo, mano. Isso é uma parada de escroto, micro-ondas. Tem uma pizzaria aqui perto, Manel. Ali perto ali do Aparecidozão ali. Sabe onde é ali? A pizzaria zona lá e tal. Aí lá vende a pizza e já vem com borda, né? Por padrão ali. Ela tem que já vir com borda. Aí era cheddar ou catupiry. Aí eu, né? Então bota. É aquelas pizzarias que é o fundo da casa do cara, né? Ah, mas depende. Tem que ver se é catupiry mesmo, mano. Tem uns lugares que os caras colocam requeijão que fala que é catupiry, que você come, você já sente o gosto, você fala, isso aqui não é catupiry. Mas catupiry é requeijão, pô. Não é. É, mano. Sinal que você nunca comeu catupiry. É, mano. Aí, Joel, que Joel tem cozinheiro aí, catupiry é só a marca, mano. Catupiry é um queijo. Bota aí, no catupiry no Google pra tu ver aí. Por isso mesmo, catupiry não é requeijão. Requeijão que os caras falam que é catupiry, não. Essa marca que tem catupiry no nome, ela tem em cima do nome catupiry requeijão cremoso. Na internet agora, desmascararam o especialista aí. Não, filho, você é louco, mano. As máscaras caíram. Catupiry original. Aí, Jim, minha vida é uma mentira. Já tá ligando ali pro amigo dele. Ei, mas tu me vendeu catupiry todos esses anos, meu cara. O pior que é isso mesmo, hein? Eu tô com meu... tá escrito requeijão cremoso, mano. Desde que eu não teve óbvio, a vida do cara inteira mudou agora, né, mano? Não, mas ó, mas ele é diferente. Ele não é tipo, pode ser um requeijão mais. Tipo, tá tipo, mais. Não, ele não é, mano, sério. Isso aqui não é. Ai, que burro, dá zero pra ele. Hasta la vista, baby.